Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Oh, tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora. Eu recebo oh, oh, da tua alegria, oh, da tua vida, Deus, receba nesse dia. Oh, ele te conhece. Ele te ama tanto, tanto, tanto. A alegria dele, oh, nada é igual a ele. O perdão dele, a cura dele, oh. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Segui teus passos, sempre vou rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, traz paz e alegria. Você crê nisso? Com teu perfume eu quero me encher, oh, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Eu quero dizer isso, liberar isso sobre a tua vida mais uma vez. Oh, tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Oh, tua verdade é a luz que me conduz para o céu. A verdade que ele te cura, a verdade que Ele te levanta, a verdade que Ele te chama pelo nome, a verdade que Ele te traz milagres nesse dia, a verdade que Ele te conhece, a verdade que Ele te ama. Crê nesse dia, nessa verdade daquilo que Ele tem para você. Ele tem perdão, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de recomeço, Ele é Deus de novo tempo, Ele é Deus que te levanta agora. Ele traz alegria, Ele enxuga suas lágrimas, Ele te renova, Ele te toca onde você está. Oh, tua verdade é a luz. Oh, tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Eu quero o céu na minha vida, eu quero o céu na minha casa, eu quero o céu na minha família, eu quero o céu de Deus. Eu quero o céu na minha vida, eu quero o céu na minha casa, eu quero o céu de Deus na minha vida. Eu quero. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Eu quero o céu, eu quero Deus, eu quero o céu. Tua verdade é o remédio que cura todo meu ser. Oh, tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Tua alegria, diga comigo, é minha vida, me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, eu recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, oh, agora. Eu digo pra você, não tenha medo, não. A alegria dele é a tua salvação. Oh, não tenha medo, não. A alegria dele é o seu perdão. Jesus, a alegria de todos. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a alegria que vem, que vem. Oh, Ele te enche de fé, Ele te enche de alegria hoje. Jesus, oh, Deus de milagres. Jesus, nossa alegria. Jesus, a sua vida. Jesus, que te enche, te preenche. Tu és minha alegria, tu és minha alegria, tu és minha alegria. Que você receba da alegria dele, do amor dele. Tu és minha alegria, oh, minha cura, minha vida. Do topo da nossa cabeça à planta dos nossos pés, a alegria de Deus é a nossa força. Em meio a tribulações, em meio a lutas, a alegria de Deus é a nossa vida, é a nossa força, é a nossa vida, é a nossa força, é a sua vida, é a sua força. Ele te enche, Ele te renova dos mais profundos dos seus pensamentos, do mais profundo da tua alma, dos seus sentimentos. Eu creio que Ele te renova. Eu te convido a cantar isso comigo mais uma vez e a dizer que Ele te renova, que Ele é a sua alegria, que Ele te renova e que a luz dEle brilha sobre você e Ele é a sua vida. Que Ele te enche do Espírito Santo, que Ele te enche de cura, que Ele te lava de toda dor, que Ele te lava de toda sujeira da vida, que Ele te lava de todo medo e que Ele te enche de alegria, Ele te enche de renovo. Oh, Ele te enche. Oh, oh, oh, oh. Cante comigo, vá. Tua alegria é minha vida, me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, eu digo pra você, agora. Recebo dela hoje, eu recebo, agora. Recebo do topo da tua cabeça à planta dos seus pés. Seja cheio desse renovo de Deus. Enxuga minhas lágrimas, ó, vem. Levanta o meu rosto, ó, vem. Enxuga minhas lágrimas, ó, vem. Levanta o meu rosto, ó, vem. Me tira do poço, me tira do poço, enxuga minhas lágrimas, levanta o meu rosto. Oh, me tira do poço, da lama, levanta o meu rosto, me chama, me tira da lama. Oh, Deus, vem, vem. Levanta meu rosto, me chama. Enxuga minhas lágrimas, me chama. Tua alegria que me enche, tua alegria me preenche. Tua alegria é tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim. Pra mim, oh, tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, oh, tua alegria é, tua alegria é, oh, tudo pra mim é, tudo pra mim, tu és Jesus, tudo pra mim. Tu és, tu és, tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje. Agora recebo dela hoje. Você recebe agora. Eu recebo. Oh.